uma mamão, dominada. Cheguei apavorada, a tia ficou estagnada, indignada, sem nenhuma reação, é foda, John. Essas fitas é o seguinte, tem que ser na mó disposição. Até ali mó teta, só esperar o fechamento. Aí eu ia cair pra dentro do estabelecimento. Mas por um momento senti um pressentimento, um calafrio. Quando um pivete passou por mim e sorriu, meu, o arrepio subiu, deu um frio na espinha. Aí eu percebi que era algo de ruim que vinha, mas fiz a minha. Me atraquei no pescoço dela, aí tia nem grita, fecha a porra dessa tramela. O nome dela era Estela, trampei uma corda pra ela. Fui eu que limpei uma pá de vez a sua janela. E nela eu ia sapiando, bolando meu plano. Trabalho na mente pra depois meter os canos. Não sei o quanto que eu errei. Tentei ser feio. De funcionário otário a dono da situação. Eu o lobo, ela a ovelha, a minha refeição. Razão nem sei, só eu, necessidade do momento. Só sei que fração de segundo fiquei violento. Que do nada, a véia começou a gritar que nem louca. Ó, aquela frouxa quis me fazer de trouxa. E foi aquela coisa, entre o medo e a vingança, sentei o aço. Ah, não tive dó, John, um abraço. Aí dei um bote no caixa e saí no pinote. Mas ó como é que os bagulhos se encaixam. O calafrio foi só um toque. Saí correndo, acelerando, que nem um Alan Prost. E os locks de camarote, gritando mais que o Pavarotti. E nessas de pinote, vi um vulto atrás do poste e fui brecando. Mas não deu tempo, ele foi atirando, descarregando, jogando pra cima. Era eu e ele, duas vidas, uma sina. Morrer, correr, não, troquei. Mas aí tomei uns três e ali foi minha vez. Caí estrebuchando, olhando pra um lado e pro outro. De longe eu vi a velha no chão, pedi desculpa não. Faltava pouco pra desatar o nó que minha única vida. No efeito dominó, mais um que cai. Mas que a lei dos homens prossiga, que eu fiquei entregue a uma outra lei. E foi assim que o céu e o inferno se fez. Vejo meu corpo coberto por jornal. Revejo o peso do jogo, desperto do inferno mental. Minha alma tá na palma da mão do diabo, não tem mais calma. Sou odiado, fui sentenciado pelo sangue que eu derramei. E não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu comprei uma passagem só de ida. Na bandidagem, minha bagagem fodeu minha vida. Mas o que veio faço, traído pela missão. Pra minha satisfação, congelo no coração. Sem crença ou religião, só raiva e frustração. Iludido, fudido, fazendo a própria maldição. Sem noção, agora tá aqui pra me servir eternamente. Não vendeu, cedeu a alma contra a mente. Agora é permanente, não sei se você entendeu. Seu espírito imortal vacilão, agora é meu. Se fudeu, de verde, amarelo e vermelho. Sem luz agora não vê a própria cara no espelho. De joelho, pra pedir perdão. Não, mas pra quem? A penitência aqui é foda. Não tem boi nem amém. Nada nem ninguém vai te ajudar. Então esquece, garanto que se soubesse o que acontece se não vinha. A dor é toda sua, a satisfação é minha. Não se acostuma porque pra cá passagem é só de ida.